Ouça agora na Antena Web Ouro e Platina. A seguir, não perca mais uma edição de Rapidinhas na Brasa. Tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de Ouro e Platina. Lâmpada. Boa noite, mariposa. Permita-me oscular na sua face. Pois não. Mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ela roda, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se sentar. Elas roda, roda, roda, depois se senta em cima dos pratos da lâmpada pra descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres. As mariposas, fica dando volta em volta de mim. Todas as noites só pra me beijar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta pra se esquentar. Ela joga, roda, roda, depois se senta em cima dos pratos da lápida pra descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ela roda, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. Tá muito bom, mas não vá se acostumar, viu, mariposinha? Ouve, platina, ouve, platina. Oh! Ouro e Platina. Never felt like this until I kissed ya. How did I exist until I kissed ya? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah. Things have really changed since I kissed ya. Uh-huh. My life's not the same now that I kissed ya. Oh yeah. You got a will about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, I kissed ya. Yeah. gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. Ah, teus beijos, só meus, mas mais não queres ter mais os meus beijos. Ah, ah, e eu recordo a boca que beijei. Oh, como é bom beijar quando a gente sabe amar. Penso sempre assim os teus beijos. Ah, ah, teus beijos. Daria teus beijos.